Salvador, bom dia. Azul 2535. Bom dia, Azul 2535. Autorizado, aliás, da Palácio no zero. Vento uma centena com 5 nós. Autorizado, aliás, e decolagem estão no zero, Azul 2535. Obrigado. Azul 2535, decolas 30, controle 120, décima 8. 208, Azul 2535, bom dia. Salvador, Azul 235, passando 2 em pé. Azul 2535, contato radar, estou para o nível de voo 340, foi direto Leda. Direto Leda e acessando nível 340, Azul 2535. alô, bom dia, Xenéia 625, pode ser, pode ser, tá, 1, 2, 5, 1, bom dia, autorizado, alinhar e decolagem no 0, entro, uma centena, meia dúzia de nós. Além de decolar no 0, 625. Azul 2535, chame Centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. Recife 2835251, alternado azul 2535, bom dia. Bom dia. Centro Recife azul 2535. Da modulo com controle. Desculpa. Toca a primária mesmo? 128.35. Chiné 6251, decola os 37. Controle 120.8. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, Xené 6251. Xené 6251 no contato radar, para o nível de voo 360, vou direto a Leda. 360, direto a Leda, 229, bom dia. Autorizado, né? Mantente no lugar. 229, autorizado decolagem no 0, vindo 0, 80 graus, 079. Controle de Salvador, Chiné 625, não? Possibilidade de vamos, ótima. Aberto, coordenação. 50, obrigado. Minha 251, negativo motiva pelo centro de Recife, mesmo se ele fosse uma entidade de ofender. Aqui, eu mantenho a saída, o 625, graças. Como 229, decola os 41, controle 120, décima 8. 208, bom dia, Gono 229. Controle Salvador, bom dia, Gono 229, passa 1600, da Eoleda Mode. Gono 229, bom dia, contato radar, vai para o nível de voo 360, via saída da EO. Via saída da EO 360, Gono 229. Senemia 251, chame centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. Recife no 2835, alternando 25 anos, 625, obrigado, bom trabalho. P1-229, chame centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. 2235-1229, uma boa tarde. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 9996, informação Foxtrot, descendo até 160. Gol 9996, chama de identificação, chegada Bonfim autorizada, voando direto Bonfim. Desça, liga aos descidas, desça para 4.000 pés, NH1 no 012. 4.000 no 012, o gol 4040. Autorizado a linha e decolagem no 0, vento 080 graus, 612 graus. Tudo em linha e decolagem 01 azul 4040. 9444, assina identificação, chegada Mari autorizada, voo direto Mari, mesa para nível de voo 050, altímetro na 092. 050, 044. Azul 4040, decola 08, controle 120, décima 8. 208, 4044. Flavival 366, Oxiné 9444. Autorizado. Obrigado, então, 366. Salvador, bom dia, 4040 da Azul, passa 1.400 pés. Azul 4040, contato radar, está para o nível de voo 360, ia sair da Arborundo. Arborundo 4040, 360. O 9996, a fim de evitar a área restrita conforme notam, curve à direita para o A260, o limite é a radial 3, a radial 320 de Salvador. Aguarde autorização para voar novamente pelo terrestre 366, correção, 366. Gente, dá para a gente voar o 366, dá presente? Negativo devido à área restrita conforme notam. Então aí, direita, 260, limite a 320, de Salvador, voo 9991. ...3040, foi direto Telefa. Telefa, 4040. Oxalé 9444, desça para o nível de voo 05, correção, 4.000 pés, altímetro no 02. Voo 9996, reautorizado, recebe navegação na proa do terrestre 367. 367 na proa, voo 9996. Sou 9996, tem restrições desse para 250010, QNH110-12. Após o 367, foi para o CRFC 366 para o final do procedimento RNAV da pista no zero. Reporte passando o vídeo. Precisa procedimento, 2500, com 9996.